posso agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus. Ao abrir o mar e a seco andar, quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Como fui, eu sei, Senhor.